Em Foz do Iguaçu, um bom público participou na sexta-feira da Marcha em Defesa da Reforma Agrária Popular. Os ativistas se concentraram em frente ao Zoológico Bosque Guarani e depois percorreram as principais ruas do centro do município. A manifestação integrou a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, que contou com uma série de atividades durante toda a semana no município. Fernando José Martins, professor da UniOeste e um dos organizadores da jornada, comentou sobre a ação. Para Foz do Iguaçu, a questão da terra é crucial. A nossa cidade foi construída em cima de questões referentes à questão agrária. Por exemplo, Itaipu, a questão da conservação ambiental do Parque Nacional do Iguaçu, os rios que tem aqui em volta, as áreas de turismo sustentável são cruciais para o debate da reforma agrária. E mais do que isso, alguns movimentos sociais como o MST é um movimento que nasce principalmente no Paraná dos conflitos agrários. Então, para nós, para a sociedade iguaçuense, é imprescindível fazer o debate da reforma agrária e somando-se que essa é a expectativa da jornada nacional. De acordo com Hamilton Serighelli, assessor para assuntos fundiários do Estado, o movimento é importante para Foz do Iguaçu. Todo movimento é importante, e no movimento do MST aqui, participando aqui em Foz do Iguaçu, apoiando os outros movimentos, essa parceria com as universidades, é de fundamental importância. Para nós o apoio é fundamental, então eu vejo de maior significado, e para Foz do Iguaçu, que é uma área de fronteira, começar e conhecer mais o movimento e se inteirar mais do que o movimento, e ver a importância que o movimento tem para a questão da mesa do brasileiro, que às vezes muita gente não entende, né? Às vezes o movimento é pela guerra, pela briga, pela terra, quanto já beneficiou as cidades. Se imagina se hoje a terra fosse só um bem de especulação, não fosse um bem de produção, quanto estaria pagando nas cidades o preço do arroz, do feijão, se não fosse a pressão dos movimentos sociais na questão da terra? A marcha ganhou ainda mais força com a presença dos professores da rede estadual de ensino. O presidente da APP Sindicato de Foz do Iguaçu, Silvio Borges, destacou a importância da união dos movimentos sociais. Nós entendemos que, para nós termos uma sociedade justa, nós precisamos de ter distribuição de terra, né? Nós precisamos de ter distribuição de moradia nas cidades. Então, são questões que estão interligadas, né? A educação com a luta pela terra, com a luta por moradia. E coincidiu que nós estamos em greve. Então, é um ato muito interessante, porque vai unir aí essas bandeiras históricas dos movimentos sociais, que é a reforma agrária para uma melhor distribuição de renda, a reforma urbana e a educação pública, né? Que são três questões aí que, se nós queremos de fato uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, nós precisamos de passar por essas três questões. Néstor Ariel Prieto é estudante de Ciências Políticas na UNILA. O paraguaio destacou que a causa não é exclusividade dos brasileiros. No meu país também existem muitos problemas da terra e todos os países americanos. E eu acho que principalmente o Paraguai precisa muito de uma reforma agrária boa e para toda a gente, né? E eu também acho muito bacana que muita gente do Paraguai e da Argentina está se manifestando também com os companheiros aqui do Brasil. Pela primeira vez, a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária foi realizada em Foz do Iguaçu e teve organização local da UniOeste, UNILA e IFPR. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.